artista incomparável, Carroça da Saudade, a Luxuosa. Vamos lá, filho. Pau na máquina. Foi um tempo tão gostoso, eu não posso esquecer. A gente amava a jovem guarda e dançava iê, iê, iê, iê. A saia cada vez mais mini subia a minha tensão. E numa festa de arromba eu te dei meu coração. Ciúme de você ainda tenho. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi que me fez te amar. Ciúme de você ainda tenho. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Valeu, Franjinha! Muito boa noite, São Isabel! Estamos aqui de volta, mais uma festa memorável, hoje especial, Domingo do Ciro aqui! Sentado à beira do caminho, eu vivi a esperar. Eu te amo, eu te amo. Não cansava de... Te abraço já com muito carinho a toda essa galera, o povão de São Isabel. Galera dos quatro cantos do estado do Pará, invadindo aqui o Jurunense. De que vale tudo isso, se você não me ama. Vamos lá, filho. Ciúme de você ainda tenho. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Ciúme de você ainda tenho. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Dá-lhe carroça. Eu quero um abraço aberto. Minha comitiva Carroça Festa. E o calor do seu corpo. Como é que é? Como é que é? Eu quero um amor com... Bora começar na manha! DJ Toninho. Muitos carinhos seus, toda sua doçura. Fala pra mim, fala, fala. Quero você para sempre comigo, amor. Pois você é a mais linda flor. Quero ser seu divã. A carroça. Eu lhe darei minha vida e o meu coração. E um mundo de emoção. Então vem, povão de São Isabel. Vem passear de carroça aqui. Vem pra mim e vamos viver juntos um amor sem fim. A vida sem você, meu bem, é tão ruim. Você é tudo aquilo que sonhei. Carroça da Saudade. Só você é tudo que eu preciso pra sobreviver. Contigo minha vida vai ser só prazer. Pois nada faz sentido sem você. Carroça da Saudade, tocando só as melhores do passado. Quero você para sempre comigo, amor. Pois você é a vem você também. Vem pra mim e vamos viver juntos um amor sem fim. A vida sem você, meu bem, é tão ruim. Você é tudo aquilo que sonhei. Só você é tudo que eu preciso pra sobreviver. Contigo minha vida vai ser só prazer. Seu amor é o que me importa. Entre nós dois não existe volta. Que nos impeça de amar. Olha o povo chegando de montão, invadindo aqui. A carroça tá só aquecendo. Daqui a pouquinho tem Josias, tem Tom. E tem um show pra vocês. O seu amor é como um furacão. O seu calor me arrasta até no chão. Vem, vem, vem. Vem. Parceiro João, diretamente lá de Belém, o nosso rei da fruta. Aí, João, é meu parceiro. Benevides lá da Americana tá com a gente passeando. Bora, Cleberson! O homem do chapéu da carroça festa. Vou te contar, viu? Seu amor é o que me importa. Cadê a Beth? Cadê a Beth? Já tá com a sola já, menina. É, agora não te aguento. Qualquer coisa fácil pra te ganhar. Eu quero mesmo é te cativar. O homem e a mulher da cegonha. É o casal da cegonha. Pois seu amor é como um furacão. O seu calor me arrasta até no chão. Vem, vem, vem, vem. E o bregão rolando solto aqui. Luciosa de volta aqui na nossa querida São Isabel. Grande parceiro DJ Everton Mix, tá aqui no apoio. Vem-te embora, vem-te embora. É. De hoje em diante eu só vou gostar de quem gosta de mim. Não quero ficar desprezado, humilhado, sofrendo assim. Amar como eu te amei, chorar como muito eu chorei, são coisas que o meu coração já não quer aceitar. O nosso vereador Darta, um dia eu ele tá aqui com a gente, o nosso parceirão. Feliz. Aí Darta, um abraço pra você. Coitado do meu coração que amor e não é feliz. Tão pouco durou nosso amor, eu quase perdi a razão. Pra recomeçar outra vez, fugir da solidão. Meu parceiro Geleia, atravessando fronteiras. É Geleia. Ele, a sua esposa e a sua camisa bonita. Diz pra mim como esquecer você. Aí o sindicato, a comitiva do sindicato de São Francisco do Itá, tá aqui com a gente. A luxuosa da saudade. Luxuosa carroça da saudade. Amar como eu te amei, chorar como muito eu chorei,

Infelizmente você destruiu. Geleia e sua primeira dama aqui na carroça. Perde a feição como você. Aqui no ladinho. Fiz do teu amor o nosso amor. Infelizmente não deu. Você não quis me realizar e preferiu me abandonar. Aí lá vem de mim. Toca. Aí, Leide. Segura a parada aí. Tudo acabado. Só nos desfeitos. Lúcio Cedês. Meu bem, sem você aqui é tão sem graça. A carroça. Parece que o tempo não passa. É tão cruel a solidão. E a saudade rolando aqui. Meu bem, sem você aqui é só saudade. Ela vem cheia de maldade, maltratando meu coração. Fiz de tudo pra te esquecer, mas não encontrei saída. Carroça da Saudade. Em tudo só vejo você. És a razão da minha vida. Meu bem, sem você aqui é tão sem graça. Parece que o tempo não passa. O nosso vampiro aqui de São Isabel é carroceiro ele. Alô, vampiro! Meu bem, sem você aqui é só saudade. Ela vem cheia de maldade, maltratando meu coração. Saudade. Fiz de tudo pra te esquecer, mas não encontrei saída. Meu parceiro Alan Sedutor, juntamente com o Cavanhaque, a Drica, o Diego Mesquita. Vejo você. Galera que tava ontem com a gente, tava sexta, tá direto aqui. És a razão. Tamo juntos. Minha vida. A carroça toca. Canta, relembra e te faz transformar aquele momento em um momento único. Meu bem, sem você aqui é só saudade. Ela vem cheia de maldade, maltratando meu coração. São Paulo. Alguém já me ensinou que isso é amar. Mesmo sendo criança, alguma coisa bate forte no meu peito. Tenho tanta esperança que ele qualquer dia vai agir direito. Ele às vezes parece um lindo bebezinho que só quer dormir. Tá marcando bobeira, porque dessa maneira eu vou desistir. Vem pra carroça. Pula, sobe, desce. Eu não sou videogame pra você. E na leve mão nunca eu vou ser. Na leve mão nunca de mim. Pode crer. Pula, sobe, desce. Eu não cabeleira de Lúcio. Minha querida Nanda. A comitiva Carroça Festa. Jorginho! Alô, Jorginho! Pula, sobe, desce, eu não sou videogame pra você. E na menina nunca é você. Da baby pop, o Ramon e Crê. Lúcio CDs. Chegando com a gente, meu sargento. Sargento Hábil. E a sua primeira dama. Amiga Bia, aí o Carlinho e a Cirli, oficina do Carlinho, é o nosso quarteto de Lúcio, já aqui no lado. Amo a beleza dos teus olhos, amo teu jeitinho encantador, amo esse teu lindo sorriso, esse charme, essa beleza que aumenta o meu amor. Amo a doçura dos teus lábios, amo a luz que brilha em seu olhar. Amo teu jeitinho delicado que me deixa apaixonado com vontade de cantar. Mas você é muito tímida, tímida, muito tímida, tímida, tímida, muito tímida, meu amor. Irmão, pelo amor de Deus, o meu casal BN Show chegou por aqui, meu amigo Vladimir, a Leide, tímida, tímida, já trouxe aquela maniçoba, tímida, de primeira qualidade, é nóis! A Luxuosa. Esse corpo que arrepia quando sente a minha mão. Mas você é muito tímida, tímida, muito tímida, tímida, tímida, muito tímida, meu amor. Mas você é muito tímida, tímida, muito tímida, tímida, tímida, muito tímida. Benevides. E ele tá aqui com a gente. O meu destino. E a saudade rolando. Que ilusão me espera. A carroça. Tu, com os olhos de quem vê no acaso o amor da gente. Tu, saudade. Oh, cíngara que ilusão me espera. Guarda o meu futuro. Sou aquela por quem se deva especialmente ao nosso Major Jota Ricardo, diretamente lá do Rio de Janeiro. E Major, ele dá um valor aqui na carroça. Um abraço aqui do seu amigo Toninho e do DJ Daniel Santos, o homem do caveirão. O Maicon, o Ednilson, o Jader, o Esfera do Asfalto de São Isabel. Meu amor, direto do túnel do tempo. Estou tão sozinho e ela nem telefona. Eu falei coração pra você não se apaixona. Saudade. Agora tá teu jeito, não reclama. É saudade. Que essa solidão vai passar. Caso isso não aconteça e ela não me procurar, eu juro que vou sair dessa e você vai ter. Fala pra mim, fala. Aí, Bia. Para com essa mania de me fazer sofrer. Acredita mais em mim, coração. Nosso quarteto diretamente, lá de Belém do Pará. Amiga Shirley, a Bia. Para com Carlinho. Sargento. O meu sargento. Sargento Ábio. Acredita mais em mim, coração. E me deixa escolher. É saudade. Para com essa mania de me fazer sofrer. Acredita mais em mim, coração, e me deixa esconder. Eu chegaria mais cedo para prestigiar seu enterro. Acontece que eu não. Bora pica pau, bora pica pau. Ele é sua família. Exato, tá aqui. Mas você. Alô, pica pau. Marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Minha ausência na missa de corpo presente. Se eu tivesse pelo menos motivação, tinha ido até mesmo a sua extremoção. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também Beto Mix, podia marcar Saramanha. Outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria esse ato de piedade cristã. Mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui me divertir no velório. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se derrar. Ela de mim. Você também podia marcar. Rapaz, agora que eu fui ver hora, veio até a saída de mim. Pra poder se derrar. Carlinho e Shirley, da oficina do Carlinho. Segura, São Isabel! Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria a esse ato de piedade cristã. Mas devido ao aperreio do horário, mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora. Saudade, saudade. A luxuosa. Fechando o cílio aqui. Simbora! Amiga Nira, aí seu esposo, como é que é? Carroça Festa ou Sem Fronteiras? Não tem mais razão, hoje eu sei. A Carroça Festa comprou o passe deles. Pois te encontrei, não vou te perder. Olá, seguidores. Volta pra mim. Eu soube que você chorou. Diego Mesquita. Ei. Quando alguém falou em mim. Se você não gosta dele, e por que não deixa? Deixa ele. Larga tudo. Larga tudo e vem pra cá. Pra mim. Vem passear de carroça. Volta, vem pros meus braços, volta. Vem fazer amor comigo. Alô, DJ Toninho. Você é minha paixão, paixão. Volta, vem pros meus braços, volta. E aí, Pantera? Vem fazer amor comigo. Você é minha paixão, paixão, paixão. Bete Coelho. Aí o parceiro Gil Moreno. Gil Moreno das Marcantes. Ele já tá passeando. Valeu, Gil. Se prepara, Gil Moreno. Falou em mim. Se você não gosta dele, deixar ir. Larga tudo. Larga tudo e vem pra. Vem pra cá passear. Pra mim. Volta. Vem pros meus braços, volta. Vem fazer amor comigo. Alô, DJ Toninho. Você é minha paixão. Paixão. Que é seu saber? Ele nunca vai te amar mais do que eu. Pode ter certeza. Atenção, proprietário. Não vai, não. Acho que é um gol, Volkswagen preto. Você não passa. JVR 3301. 3301. O proprietário dá um chega rapidinho lá, viu? Aconteceu problema lá no teu carro. Você vai sempre ser a outra, ficando sempre encostada. E aí, Beth? Como é que é, Beth? Na reserva, na reserva. Você nunca vai ser a titular. O açaí azedou. Na reserva, não vale a pena as migalhas que ele dá. Na reserva, na reserva. Você nunca vai ser a titular. E aí, sargento? Não vale a pena as migalhas que ele dá. Vai, vai, vai. Uhul! Ele nunca vai te amar mais do que eu. Pode ter certeza. Você não passa de mais uma diversão. Fica sempre pra depois e nunca se queixa. Você vai sempre ser a outra, ficando sempre encostada pelos cantos. Vereador Darta, gente amiga aqui da família da carroça, só na manha, amigo de há muitos anos. Se você quiser, cadê o Zanzinho? Cadê o Gleicinho? Cadê? Pelo nosso amor, o nosso amor, o nosso amor. Pelo nosso amor, o nosso amor, o nosso amor. Aí os carroceiros Henrique Oliveira. Aí o Sidney de Americano. Brasil Moreno, te prepara. Te prepara. Alô, Geleia. O teu calor é fogo que acende fogueiras em mim. Ora em teu corpo, o que me faz dizer sim. Seja amanhã, seja tarde. O homem da cegonha. Aqui amado, por ti. Fala baixo, fala baixo. Tens o desejo do amante no corpo do amado. Aí o terceiro é o Nélio, a Rose de Macabá. Sobre sempre carência, a luxuosa. Lúcio CDs. Do som. Bora, Geleia, bora, dona Geleia. Já começou a apertar uma aqui no lado. DJ Júnior Show. O nosso Acho aqui de São Isabel. Minha comitiva lá de Bujaru. Essa terra maravilhosa, Bujaru. A comitiva tá aqui com a gente. Doninho. As estrelas perderam o seu brilho, até a lua parece chorar comigo. Quando eu me lembro de nós dois, é tanta solidão. Não deixe nada pra depois, escute esta canção do nosso lindo amor. medo, mas criei coragem. Tinha que te perguntar. A Bia dá mais valor. Não precisa. Olha o coração, Bia. Eu, talvez. Quero ouvir toda a verdade, nem que seja pra me machucar. Só me responda quando eu terminar. Eu vou falar tentando não chorar. Então me escuta agora. Agora. Agora. Eu entrego em suas mãos e peço a Deus uma oração que me devolva seu amor. Agora. Agora. Já por aqui as nossas elegantes. As carroceiras elegantes aqui de São Isabel. E ali à frente a nossa Soninha. Ela já tá na área. Vamos embora. Daqui a pouquinho já tem o nosso espetáculo. Eu não tenho outra saída. Tô te dando a minha vida. Então devolva seu amor. Agora. Pensa em tudo que foi bom. Eu te peço o coração embora. Te prometo e te faço meu eterno amor. Agora. Banda Vírus Musical e DJ Paulinho Boca de Cantor. Aquele amor só resta cicatriz. Não consigo. E aí, meninas? E findou assim. Eu era pra você, você era pra mim. A saudade bate, fere. Nós estamos ao vivo aqui. Não é fácil. Aqui na página da Luciosa. Foi ilusão. Olha quem tá conectado. Se você, eu voltava. Meu amigo Renanzinho. O rumo dessas. Alô, Wanderson. Todo lugar que eu vou perguntam por você. Indagam se a gente acabou de cutar. A ver, a gente só tá dando um tempo pra poder voltar. Pois até mesmo quem ama precisa pensar. Pensar em fazer tudo ser como era. E olha lá, você que tá aí, que não vai. Lembrando que amanhã, segunda-feira, pensar em se a pedida, o coração. Todos os caminhos levam verdade, lá pra Via Show. Prisão. Aquela segunda, segunda do verão, lá na Via Show. Eu espero você daqui a pouquinho lá. Clara Carroça. Vamos passear daqui a pouquinho lá na Via Show. Farias. Quem ama, respeita. Quem ama, não mente. Quem ama, não fere. Pois quem ama, sente. O amor de verdade não é passageiro. É pra eternidade. É pro tempo inteiro. Quem ama, não deixa o outro sozinho. Nem nunca ofende. Sempre dá carinho. Quem ama, apoia. Divide e ajuda. Quem ama de verdade. Por seu amor lutar. Tá, tá, tá, tá. Pra te conquistar, usar armas que tenho. Pra te enfeitiçar, te deixar louco por mim. Epa! Você é minha presa, como loba, vou te caçar. Quero ser o seu. Dança só pra mim, vai. Dança pra você. Vai. Amor só pra você. Danço pra você. Amor só pra você. Manda, batidão. O nosso inspetor Carlinhos já por aqui. Já marcando presença. É aqui. Quero encontrar você. Baile da saudade, daquele jeitinho gostoso que só você sabe. Os copos se esfregando e eu te procurando pra dançar bem juntinho junto com você, amor. Volta, eu te juro que dançar colado com você é bem melhor. Volta, seu carinho me beija. E aí, carroça festa? Sem me enlouquecer, Bora esquentar, bora. Bora esquentar. Tô louca pra dançar. Um, sempre nas dois, pequitas, um, dois, três, já. Volta. Eu te juro que dançar colado com você é bem. Olha quem chegou também. Meu amigo Jailson da equipe Odipá. Essa é a gente nova. Nossa. Bom demais. A noite acontece, teu corpo enlouquece, teu jeito de fazer amor é bom demais. E os Josias? Teu corpo nu me fez esculpir a imagem do prazer, pensando em você. Ei, Nanda, bate no peito. Bate no peito e canta assim, vai. Eu canto pra você. Canta pra mim, vai. Eu vivo pra você. Agora somos um só. Ai, ai, ai. Seu coração. Tudo aconteceu. Foi só um sonho, acordei. Hoje sou só um. Meus sonhos de amor, me dei de sonho com você. Me dei de sonho com você. Banda Mega Pop Show. A noite acontece, teu cadê o meu casal bem de show? Teu jeito de fazer amor, Vladimir. É bom demais. Leite, prepara a canela aí, vai. Pensando em você, teu corpo nu me fez esculpir a imagem do prazer. Carroça da Saudade, a luxuosa. Olha o caqueado agora. Vamos lá, filho. Pau na máquina. Bora esquentar, bora esquentar. A cada vez que chega ali. Bora, Benevides. Eu vivo aqui, tá lá. Eu vivo aqui, se lá. Eu vivo aqui, é dela. Me sabe no mar. Olha o seu Paulo, bora o seu Paulo. Mas é parabéns. Mas eu tô ali, velho, de moça. Mas eu tô a contemplar. Aí, Carlinho, vai! A carroça. Alô, Santa Isabel. Alô, Santa Isabel. Oi. Alô, Santa Isabel. O nosso espetacular Grandalhão Daniel chegando por aqui. Ei, Grandalhão! Segura a carroça da saudade. Olha então aí, meu parceiro, Patrício! Aqui com a gente, obrigado pelo carinho. Janari curtindo hoje a nossa luxuosa. Alô, Patrício! Ele, meu parceiro, Geleia, está por aqui com a gente. Obrigado! Bora, São Paulo! Lá de minha Lady, meu casal Benny Show. Já dando aquele show aí no salão, ó. Sargento do Hábio. Vem pro show das recordações. Vem pra carroça da saudade.